E sejam muito bem-vindos ao podcast de baixo orçamento número 3. E hoje eu consegui trazer o Lucas aqui. Seja bem-vindo, Lucas. Olha só, eu tenho que manter agora na minha cabeça que isso aqui não vai ter edição. E E que é isso aqui muito vai acabar bem-vindo. tarde também. É. Bom, e comigo tá o Mário e o João, os participantes de sempre. Agora eu vou participar de tudo quanto é podcast, porque eu fiquei sabendo que tem uma premiação pro. Como é que é? Funcionário do mês do Estação 64. Mas Agora. é só no Nintendo 3, Mara. Ah, você decidiu isso agora, não é possível. Porque você contabilizou. Não. Ele Ele tinha contabilizou o Disquino informado. 64. Não, ele contabilizou o Disquino 64 também. Não. Ah, então tá bom, vai. Foda-se, eu vou embora. Não tem mais motivo para estar aqui. Enfim, e como sempre, nós vamos ler os comentários que vocês deixaram no site. E eu vou pedir pro Jamon ler eles logo, porque a gente tem muito comentário. Obrigado para todo mundo que comentou. E primeiro eu vou começar falando do comentário que a gente teve no podcast de baixo orçamento sobre games e outras coisas, número 1, porque o jumento aqui, que leu o comentário, esqueceu que tinha um comentário lá e não leu. Porque eu tô acostumado normalmente a só pegar uma página e ir embora. Então, eu tenho um comentário aqui, espera um pouco. O primeiro comentário foi do Daniel Moreno. Ele mandou um feliz 2020, né? Faz 10 dias, então desculpa todo esse delay que você teve. 10 dias quando eu tô lendo. Então quando a gente gravar, vai fazer uns 3, vai fazer 2 semanas, basicamente. Aí ele mandou um. Três. Ele mandou. Mas você responde Feliz Carnaval, né, João? Ele mandou um feliz 2020 a toda a galera da estação e para todos os ouvintes. Ó, esse aqui é um ouvinte que se preocupa com os outros ouvintes. E eu curti o cast de baixo orçamento, kkkk. Bom que fica segmentado e assim temos mais conteúdo. Eu acho que isso que importa, né? No final, é mais conteúdo para vocês, dois podcasts na semana. Claro que seria melhor se a gente lançasse em outro dia, né? Até porque vocês escutam um na segunda e depois na quarta-feira teria outro. Mas acho que no final, o que importa é que vocês vão ter dois conteúdos, usem da maneira como vocês quiserem. É, você pode ouvir um na quarta ainda, não pode? Se você conseguir se aguentar. E se Nossa! você. Eu não aguento, né? Eu preciso saber o que eles vão falar do meu comentário. E se você enjoar da gente, só ouve um só. O editado bonitinho. Esse aqui é o. Esse aqui é baixo orçamento mesmo. É pros fãs mais ávidos. E ele falou que sobre a DLC de Pokémon, eu achei uma evolução ótima para a franquia. Muito melhor que uma nova versão a preço cheio. Já que a DLC faz parte da indústria de games há uns 10 anos. E aí ele fez uma dúvida sobre vouchers, que ele perguntou até quando. Eu vou fazer aqui a dúvida, o Jefferson já respondeu para ele. Mais uma dúvida. Comprei os vouchers da Nintendo na eShop japonesa, mas joguei pro Mario Maker 2 no lançamento e ainda não peguei outro game com o voucher que sobrou. Ele tem validade? Recebi um e-mail tudo em japonês e eu traduzi e não vi nada sobre validade. Parabéns, só de. Bem-vindo ao meu mundo. Eu não tinha lido essa parte. Eu recebo a conta do cartão e falo, não tenho a menor ideia do que está acontecendo, mas tudo bem. Não me parece estranho, né? Você só vê o número ali. Só o Yzinho cortado e ver quantos zeros tem lá na coisa. E o Jefferson respondeu que o voucher tem duração de 1 ano a partir da compra. Se você comprou no dia do anúncio, Direct do Mario Maker, 15 de maio de 2019, tem até 14 de maio de 2020 para adquirir o segundo jogo. Então tá aí uma resposta não muito rápida do Jefferson, mas uma resposta melhor do que a minha. Que bom, né? Que ninguém fala nada. É só pra prejudicar na edição, né? Vai ter Exatamente. que ter um corte aí. Não, não tem corte aqui, Lucas. Essa coisa, você tem que enrolar enquanto eu tô pulando de um site pro outro. Ah, tá, sei. E aí agora a gente começa com os comentários do Nintendo A3. Pera, vocês preferem agora ao vivo aqui a discussão? Vocês preferem a leitura do podcast do Nintendo A3 primeiro ou do Esquina 64 primeiro? Do Esquina que é um único, né? Vamos pro Esquina primeiro. Então a gente teve um comentário no Esquina 64, número 33. Nossa vida otaku, e que a gente lançou essa semana, então se você não ouviu, tá lá. A gente falando besteira sobre anime e mangá, e algumas histórias meio vergonhosas. O Jomon não sabe resumir, mas na verdade a gente contou sobre a nossa vida otaku, né? Desde que a gente começou a ler mangá, assistir anime, quando a gente começou a ir a evento de anime, os nossos rolês otakus, enfim. Se você tem um pouco dessa perspectiva otaku, ou se você não conhece e quer saber um pouco como é que funciona, escuta lá que tá muito legal. Ele tá muito saudosista. Ele tá didático, Mara. Claro que tá didático. A gente sempre... Didático. Se então... aprender a ser otaku. Não, ai, pelo menos se a gente fala o termo, ensina o termo. Se a gente só fala o termo, a gente não está didático. Não, então não. Claro que não. Mas eu considero a gente didático o suficiente pra você entender. E o comentário até agora foi do Vladimir Almeida. E ele, galera, vocês me fizeram lembrar do primeiro anime que assisti quando acordava pra ir na escola. Cerca de 6 horas da manhã. Fly. Claro que nem sabia que era um anime, mas cada episódio era magnífico. Não lembro muito bom de nada, não lembro muito bem de nada da história, mas me apaixonei. Passava eu queria 6 da manhã? Algumas vezes passava 6 da manhã. O SBT, mano, a porra louca, ele muda a grade horária deles quando eles querem, assim. Sábado vai dar mais audiência. Do nada eles tiram, coloca sábado. Nossa, eu não faço ideia do que é esse Fly. Cara, o cu vai cair da bunda de alguns agora, que Fly, o Pequeno Guerreiro, é o anime do Dragon Quest, tá? Ele é talvez baseado, pelo menos o personagem parece um pouco com o personagem do Dragon Quest 2, se eu não me engano. Parece do 3, mas não é o do 3. Ele é baseado no mangá que o Akira Toriyama fez pra Shonen Jump, do Dragon Quest. Exatamente. Aí é uma história completamente à parte. Exatamente. E o SBT só tem uma temporada, tá? Então, se você assistir até o final, o anime não acaba ali, tá? Ele continua, o Fly cresce até. Mas... Teve algum podcast que a gente fez que você editou a abertura do Fly no meio do podcast, não teve? Provavelmente eu falei do Fly Pequeno Guerreiro. Enfim, é o anime do Dragon Quest. No SBT, todo mundo conhece como Fly Pequeno Guerreiro. A sinopse rápida dele é um menino que ele mora com o avô é um monstro do Dragon Quest, ensina magia, só que o Fly, na verdade, ele é um menino que é herdeiro de uma classe de uma raça de dragões, dos humanos dragões, que eles são super poderosos. E aí tem um ser maligno que tá querendo dominar o mundo, mata o treinador dele, que é o Avan. E aí ele aprende o golpe letal de Avan, ele usa o golpe de letal de Avan como se fosse o Kamehameha dele pro resto da aventura. E é isso, ele seguindo a aventura, encontrando companheiros, ficando mais forte. É basicamente um shonenzinho, mas pra quem assiste Dragon Quest, é a mesma experiência de assistir Pokémon. Você vê as coisas que estão no jogo, no anime. Bem torcidas, né? Mas é. É, sim. E ele comenta aqui também que ele também foi da época... fui também da época do Lucas e do Jomon, sou de 91, então assisti Dragon Ball, Sakura Card Captors, Buck, Yu-Gi-Oh, CDZ, Yu Hakusho, Metabots, Digimon, Samurai Warriors Shurato, Guerreiras Mágicas de Rayart, não sei como se lê isso aqui, Slayers, não sei como se lê isso aqui também, entre muitos outros. Isso aqui muito foi na Rede TV, né? Buck, Slayers. Não, é da Band, da Band. Band. Era Slayers, as Guerreiras Mágicas de Rayearth também era Band Kids. Então, esses da Band, como eles não apareceram no Cartoon e na Fox Kids, eles foram direto pra Band, eu não assisti. Eu só conheço as aberturas dos encerramentos. Então, se citou essa lista de animes aí, eu conheço no máximo uns 4, 3 daí. Eu queria falar que a Band investiu muito em anime. Guerreiras Mágicas de Rayearth, eles compraram até os ovas. É que isso aí é idade, Lucas. Você não tinha idade pra assistir isso aí. Eu vou contar aqui minha vida de otaku. Eu assistia muito anime quando era criança e depois eu cresci e falei, isso aqui ó, não é pra mim. E é isso. Mas assistiu qual? Assistia o que todo mundo assistia, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, e ficava lá perdendo minhas tardes assistindo, e eu devia ter feito outra coisa. Eu me arrependo muito do tempo que eu perdi. Nossa! Mas é verdade, assistia só pra ter alguma coisa pra falar com as pessoas. Mas você parou cedo, Jeff, você não pode se arrepender. Sim, era criança, era idiota, não tem como se arrepender quando você é criança, é idiota. E ele termina aqui, diferente do Jeff, ele fala, época boa. Por incrível que pareça, nunca fui em nenhum evento de anime, XD, pois fui para o lado do RPG, então guardava meu dinheirinho pra ir nos encontros internacionais de RPG. Bom, é isso. Valeu pelas ótimas lembranças que me fizeram resgatar. Até mais. Ah, ele tem noção como é que funcionam as coisas, cara. Ele não perdeu nada. Se ele foi pro encontro de RPG, ele não perdeu nada. Não perdeu nada, é fogo, mas tudo bem. Talvez no encontro de RPG os caras curtam falar mal de desenho japonês, né? Que eu percebo que tem uma parte do povo que gosta de xingar anime e essas coisas. Só bom, perdeu o mapa, só. O encontro internacional de RPG já aconteceu no Anime Friends, então talvez ele tenha ido. Ele nem sabe. Peraí, o encontro internacional é no Brasil? É isso? Tem no Brasil. Já aconteceu no Brasil, pelo menos. É o dia internacional ou é tipo um encontro que aí o cara fala, Estados Unidos, é que eu não faço uma ideia também. O cara fala, Estados Unidos, todo mundo vai pros Estados Unidos. Tá, dessa parte eu não sei como é que funciona. Eu sei que já teve no Brasil, já foi no Anime Friends. Então fica as dúvidas aí pro Vladimir falar. Pro Vladimir falar pra gente. E peraí, que eu tenho que segurar o controle. Vai, gente, me enrola aí. Ah, não, então, você já deve ter aproveitado, você tem que otimizar, Jamon. Enquanto um fala assim, já tem que ir lá, clicar e. Eu já tô aqui, Lucas. O próximo, os comentários são do Nintendo 3, número 193, e que foi sobre Smash Bros. Battlefield Smash Bros. Ultimate e Tokyo Mirage Sessions Sharp FE Encore. E o primeiro comentário foi do Marcelo Schneider. E aí, pessoal, beleza? Muito legal esse novo formato com dois caches. Felicidade dupla ao atualizar meu feed na segunda-feira. Adorei o formato e sobre a edição, não se preocupem, se é para uma interação com o ouvinte, nada melhor do que na íntegra. Deixa ainda mais próxima a relação cast-ouvintes. Ah, eu acho legal ele falar isso. Muita gente passou pano pra gente, viu? Muita gente passou pano mesmo. Então eu tô passando pano sem parar aqui, velho. Se ficar uma bosta, podem falar, sério. É melhor que vocês comentem. Apesar de que no anterior, no número 2, eu consegui cortar, pelo menos os áudios estavam separados, tiveram essa reclamação. Então no 3, dá pra fazer isso de forma automática. Então, pelo menos isso vai me dar uma melhorada nos próximos podcasts, incluindo esse. E sobre o nome, podia ser Recados 64 ou Praça Mi 64. Vou ficando por aqui, até a próxima semana. Parabéns pelo ótimo cast. E valeu, então, gente. Valeu pela recomendação e depois a gente vai decidir isso aí. O problema é o 64, gente. Eu já falei, a gente não é o Batman pra ficar colocando o 64 em tudo, né? Mara, agora já começou, tem que continuar, cara. Começou onde? Começou o quê? No Esquina 64? Que a gente não tinha nome. Estação Boteco 64 também. Esquina 64? Ah. Eu só acho que a gente não colocou Checkpoint 64 por desperdício. Eu pensando agora. Ainda dá tempo, né? Ah, é que eu já fiz aquela introdução lá, eu não vou editar aquilo, eu não sei se ainda tem os áudios. Ó, eu queria fugir de Praça Mi também, porque não é que tem direitos autorais, mas eu acho que... Eu não queria ser tão direto assim e lembrar uma coisa que já tem uma marca registrada. Recados 64. Calma que a gente vai discutir depois, vai. Segue aí, João. Tá bom. O próximo comentário é do Fabrício Bertrand. Olá, pessoal. Confesso que fiquei contente com o anúncio do Byleth. Embora estávamos em meio a tantos rumores de ser o Dante. Embora eles se anunciassem o Goku, eu iria ter um infarto, eu acho. Sou bem exagerado. Embora, na minha opinião, acho muito difícil termos Goku no Smash. Mas que seria louco, isso seria. Ah, não. Ó, calma, ele vai continuar falando do Goku, deixa eu já ler tudo aqui, ó. Espero poder ter que morder a língua e Goku ser um dos próximos personagens que virão agora. O que era meio óbvio que eles iam colocar no novo pacote de personagens. Acho que não tem muito o que falar, só esperar agora mesmo. Uma ótima semana a todos, igual D. Sem personagem de anime, sem personagem de anime, por favor, só de jogo. Eles vão falar, o próximo pack é inteiro de anime. Vai vir, nossa, mano, velho. Vai vir RE0, vai vir Sword Art Online. Vou pegar meus Smash e jogar no Tietê, cara. eu penso assim, fácil. Eu não sei se eu pararia de jogar, mas eu ia ficar meio puto se viesse qualquer coisa que no videogame. Não é que eu odeio o Goku, talvez eu odeie um pouco, eu não gosto de Dragon Ball, mas é que... jogo, deixa jogo lá, só porque sai jogo de Dragon Ball também. Você falou que não gosta de Dragon Ball, Lucas, você deixou isso bem claro. Eu tô. Eu gosto de Dragon Ball e eu acho o Goku no Smash uma ideia horrível, porque é aquela coisa, a coisa que eu mais gosto, muito mais do que Dragon Ball, obviamente, é a mídia videogames. E a mídia videogames eu já fico puto quando no final do Videogame Awards aparece Velozes e Furiosos, como o ápice da nossa mídia. deixa o Smash. É, então, aí a mina doida também. Deixa o Smash, o Sakurai fazer o bagulho dele ser só de videogame. Ah, mas o Goku aparece no videogame. Mas ele não é conhecido pelos videogames. Se ele fosse, sei lá, o cara do videogame, ah, ele apareceu no SNES e depois teve mangá, paciência, aí pode, mas não, ele não é. Eu acho isso, tipo, é que senão falta o Batman, falta o Spider-Man, falta o Mickey, falta o Shrek também, o cara representando a DreamWorks na porra do Smash. Eu não quero essa porra. Tá, eu entendo esse ponto, mas acho que você tá desmerecendo os jogos de Dragon Ball, tá? Porque eles são muito bons. O jogo do Mickey pode ser bom, o jogo do Aladdin pode ser bom, o jogo do Rei Leão pode ser bom, mas eles não estão na porcaria do Smash porque eles não são fonte do jogo, entendeu? Não, os jogos bons nem tão nos consoles Nintendo, então aí já é outra história. É, mas Final Fantasy entrou sem estar na Nintendo, então isso não é problema, né? Pra mim, os melhores ainda estão na Nintendo. É aquela coisa, desde quando o Spider-Man virou um personagem da Sony? Porque a Sony tem um exclusivo de Spider-Man. Ele não é de... Cara, na verdade, Spider-Man, a licença inteira é da Sony, então, sim, os filmes também. É, mas da marca PlayStation, realmente, aí você me pegou. Mas eu acho que, tipo, Smash é legal por ser videogame, assim. E é aquela coisa, as únicas personagens importantes no universo dos videogames são os personagens da Nintendo, porque tem muito personagem B, assim. O resto é tudo personagem que é a cara da Capcom, é a cara da SNK, é a cara da Konami. Então... Os personagens, vai, Olimar, por exemplo, não é um personagem que você falaria, ah, esse aqui é o super personagem é um super personagem dos videogames. Mas é Nintendo e o resto é franquias de videogame, personagens famosos das franquias de videogame. Então eu acho que Smash foca nisso, porque senão você abre muito buraco. Oh, e se fosse só o Goku e depois eles voltassem com um personagem Nintendo? Já não existe só o Goku. Não pode só nem molhar o pé. Não. O Goku não é um personagem de videogame, senão você fala só o Goku, mas o Goku não é, assim, ele pode ser o maior personagem de anime internacionalmente, mas ele não é o japonês, o personagem de anime mais importante japonês, então o cara vai querer, tipo, sei lá, Sazae-san, Doraemon, aí complica tudo, aí você não tem como ser só um, porque é a mídia, né, você tá, é aquela coisa, é personagem de videogame mais o Goku, entendeu, fica meio fora. Daqui a pouco entrou o Obama, mas... sabe? Tipo, não, aí... o Goku foi mais votado no ballot. Eu acho que ainda tem essa desculpinha. Não tem. E não tem, a gente não tem essa votação, né? Tá bom. Não vai ter porque o Jomon não quer, tá? Eu quero deixar claro que vocês falam de Marvel, anime, não sei o quê. Eu preferia os personagens da Sanrio no Smash do que outra coisa. O que? A Hello Kitty? Não, quero a Gretsuko. É legal, velho. Era o Pia mais da hora, velho. Ou coisas japonesas, tipo o Ampaman. Ia ser mais divertido. Eu também não, mas se o Goku entrar, eu falo, Hello Kitty tem que estar lá. O golpe dela sem boca. É, pode ir pro próximo? Vai, né? Pode. Desculpa, Mara, desculpa, Mara. A gente é muito grosso quando é Goku, desculpa, é pessoal. Alexandre, o próximo comentário é do Alexandre Ribeiro Freitas. Fala aí, beleza? Sou ouvinte há um tempo, mas meu primeiro comentário foi no podcast 192 mesmo. Por isso, nunca tinham lido o meu nome. Aí, ó, viu? A gente tá lembrando dos nomes que a gente lê. A gente só não tocou a musiquinha de novo ouvinte porque agora esse podcast não tem edição. Sobre... Ó, aqui vai começar a ser um comentário rancoroso. Sobre o Fire Emblem Direct, confesso que fiquei bem decepcionado com o Byleth. Pelo que me lembro, o Sakurai tinha falado que os personagens seriam todos third parties. Tá, e a decepção. Ainda mais por outro personagem de espada, Aff. Risos. Mas pelo que vocês falaram, foi erro de interpretação minha. Enfim, fazer o quê, né? Mas que nesse próximo PES, eu não vou comprar o PES completo de jeito nenhum. Vou comprar só os personagens que me interessarem mesmo. Ah, valeu pela dica de colocar o site na tela do celular. Está ajudando bastante. Valeu. É, tanto que ele comentou aqui na segunda vez, então... É. Deu mesmo. E eu acho que ele é bem sensato, no sentido de que... Se o Sakurai falar, confia em mim, né? E no primeiro pack ele não confiou, assim. Ele confiou, comprou e se decepcionou. Agora você pega os que você quer. Eu acho totalmente sensato. Concordo. Não, eu achei que ia ser rancoroso, mas aí eu li e vi que não era. Então me decepcionei agora. Não, ele foi muito sensato. Eu não sei se dá pra fazer isso, mas acho que a Nintendo devia fazer um jeito de, se você, sei lá, comprar quatro personagens, você ganhasse o quinto de graça, sabe? Eu acho meio... É meio ruim, tipo, só o PES você economiza, assim. Porque se você comprar quatro, ele já bateu no passe, né? Então, se tivesse um jeito de fazerem isso, acho que seria uma boa para o consumidor. Então, depois que você compra os quatro, se você viu os quatro e vai comprar os quatro de uma vez, você pode comprar o PES que você comprou quatro e ganhou de graça, olha só. Mas Não, mas o, pro... é o é, mas o outro tipo problema é que você não consumidor. sabe. É, É, o sim. problema é que você não sabe, tá no escuro. A ideia é se você Peraí, espera o Jamon, você final. falou que, ó. O que você falou é, eu comprei quatro personagens, certo? Aí eu gastei lá 20 dólares. Aí você tá falando que se eu for lá e comprar o pack, eu não vou gastar nada e ganhar o quinto Não, não, não. personagem? Se você esperar lançar quatro personagens e você quiser os quatro, você pode comprar o pack e o seu quinto é de graça. Ah, sim, Teoricamente é isso. assim. Mas é exatamente Assim. assim. O pack é se você é entusiasta. Aí você que sabe, se você pode segurar, esperar todos os personagens lançar pra aí você ver se o pack vale a pena ou não. Né? Você pode fazer isso. Agora o que ele comentou aí de personagens de espada, né? De ser mais um. Eu já não vejo muito problema nisso, porque muita gente tá pedindo, tipo, Dante, Sora, aquele do Tales of. O Esqueci o nome. Lige. Isso. Então. O Bom, Crono. tem muita gente com espada aí pra entrar em Smash, então é melhor já aprender a se defender de espada aí. O Goku de espada. O Goku de Não. espada. Esse é o Hero Dragon Quest, não era piada? Pode ser. Mas o personagem de espada, assim, eu acho que é vender menos o Byleth do que ele é, porque ele é um armor, ele é um mestre de armas, né? Ele usa arco, lança, espada e machado. Então eu acho que eles tentaram, na medida do possível, sair da espada, mas só que a arma principal dele continua sendo espada, porque infelizmente Fire Emblem vai ser. Infelizmente não, mas Fire Emblem é medieval e personagem medieval normalmente tem espada. E o próximo comentário é do Daniel Reinsolber, e ele mandou um feliz 2020. Acho que o nome do novo cast deveria ser Comentando os Comentários. Imagine falando isso como se fossem os dubladores de O Mundo de Backman. Aí ele mandou um vídeo aqui. Não é Beckman, cara, é Bickman. É Big Man, é o Beck Beckman, o cara fuma maconha. Desculpa, gente, eu não É um homem assisti a isso, maconha. tá? É super-homem, tipo, é um Beck, né? Se a gente colocar isso, a gente manda ele dublar. A gente coloca. Vocês precisam fazer um bate-bola jogo rápido com o Mario com suas previsões para 2020 para depois contabilizar no final do ano. É, porque esse aí o Mario ele faltou. Mario, manda previsões. Cara, sei lá, Goku no Smash, já comecei errando já. Que tudo errado. Ai, meu Deus, eu acho que Metroid sai esse ano. Eu tô sob pressão aqui, gente. Qual o Metroid, Metroid, né? não, tá. Metroid Prime Trilogy, vai. Esse ano. E. Fala mais alguma coisa aí que eu poderia citar. Dá mais. Mario, Porra. Zelda, Pokémon, Animal Crossing. Zelda sai esse ano. Pokémon a gente já tem a DLC, então acho que o máximo pode sair é um Conquest, olha só. Se saísse um Conquest seria interessante. E já tem Pokémon Home também, vai ter bastante coisa, Jogo então. mobile. Jogo mobile, mais um? Acho que não. Acho que não. É acessório da Nintendo. Ah, sei lá, vai vir mais acessório pro Ring Fit aí. Eu acho que vai vir mais um jogo pro Ring Fit. E o Switch Online? Ah, Switch Online, será que vai vir algum Nintendo 64 aí? Eu acho que pode vir. É que tá, eles estavam patenteando Nintendo 64 Mini aí, esse rumor aí já tá há muito tempo. Se for pra sair, acho que sai na E3. Se não tiver Nintendo 64 Mini, eu acho que tem Nintendo 64 no Switch Online. Próximos personagens de Smash, tirando o Goku. Fala mais dois aí. Nossa. Sora. Sora, e eu acho que vai ter um jogo de Kingdom Hearts pro Switch, tá? Então já bota aí mais um na previsão. Bota o Lloyd também, bota. Ai, nossa, é muito difícil. Agora eu não consigo pensar em mais Era dois, três. então acabou já, Mario. Então tá, então. Sora e Lloyd. E Pikmin 4 sai esse ano, Mario? Não. Porra, meu. É convincente. Ó, não, eu acho que se vai ter o port, acho que vai ter port de Pikmin 3. Então esse ano já vai ter Pikmin, hein? Quanto ao novo char de Smash, o que mais me deixa feliz é que o Sakurai tem carta branca dentro de Smash. Tem gente que pode achar isso ruim, eu acho isso muito bom, pois um jogo do escopo de Smash ser alguém com liberdade de conduzir o projeto sem acionista, presidente escambau palpitando, acho que traz muito mais qualidade, personalidade e unidade ao jogo. Hashtag fui. É que a personalidade, aí vira a personalidade dele, né, do Sakurai. Mas se você gosta do gosto dele, é prato cheio. Então, o meu problema com isso é que a carta branca deveria ser pro tempo, porque agora ele tem prazos pra entregar os personagens, né? Vai ser um a cada 4 meses ou sei lá, ele tem que entregar tudo em 2 anos, certo? Então, sim, eu acho um problema isso. É, se ele não tivesse prazo pra entregar, seria muito melhor. Eu acho que essa carta branca que ele merecia. Eu acho que ele escolheu mais ou menos o prazo, porque ele agora dobrou o prazo dele, né, em relação ao primeiro Fighter Pass, e ele escolheu essa data justamente para assim, você tem 4 meses, você consegue fazer as negociações tudo calmamente. Eu acho que ele tá bem bastante tempo. Eu não gosto de uma pessoa ter um poder tão grande assim, e eu acho que pra mim, assim, tudo bem, você pode falar que o jogo tem a personalidade dele, não sei o que, e adicionar o jogo. Mas acho que se ele conversasse um pouco, sei lá, com outras partes da empresa, sei lá, fazer alguma coisa em conjunto, seria muito mais legal, por exemplo, se a Microsoft trouxesse Hair Replay pro Switch junto com o Banjo, sabe? Você tinha muito mais potencial pra trazer coisas, entendeu? Agora, como é só ele que decide quando que vai ou vem, aí são essas coisas desconexas, é tudo, sei lá, fora de timing pra vir, sei lá, pra ele fazer uma piadinha. Então... Pra ele falar pra você jogar Xbox. É por isso mesmo, acho que se ele tivesse uma comunicação, ele poderia ter uma autonomia, mas também poderia conversar com outros lados da empresa, porque você vê que tudo é fora de contexto, entendeu? Aí eu acho que, eu não sei. Pra mim, poderia ter um pouco mais de controle, não no controle artístico sobre Smash, mas sim... aliás, a própria quantidade de personagens de Fire Emblem, assim, eu gosto de Fire Emblem, eu não me importo, mas realmente, aquilo ali é meio desbalanceado. É uma justificativa. Se não fosse tanto ele, poderia ter mais franquias da Nintendo representadas. Então, acho que tem o seu lado, o ponto positivo e negativo, como ele falou. O próximo comentário é do Rodney Vino Orelana. Olá, amigos. Opiniões rápidas. Foi muito cedo pra anunciar o Byleth no Smash. Então, fica a dúvida se foi muito cedo ou muito tarde, porque o jogo ele já não serve mais pra fazer propaganda do jogo. E ele tá, não sei, tá muito cedo pro Byleth ser um personagem clássico. É porque eu acho que o personagem de Fire Emblem só vira clássico se aparece no Smash. E foi uma mini propaganda pro DLC também, né? Pode ser. Eu não sei se a DLC que não vai... Que assim, que o Byleth não é o principal da DLC, né? Eu não sei se... Você pode colocar como propaganda. Eu não é que fez todo mundo focar em Fire Emblem de novo, Three Houses, né? Deu um boom no jogo. Tá. Mas não ruim. Positivamente, eu não sei. Eu fico nessa dúvida. E o... Peraí, o que eu tava pensando? E agora perdi o fluxo de pensamento, Lucas, você me ferrou. Mirage Sessions pode ser bom. Mas ainda tô na guarda de Shin Megami Tensei 5. E eu acho, tipo, um não impede o outro. Você pode jogar os dois. É que eu não sei se o Rodney jogou já no Wii U o Tokyo Session. Senão eu acho que realmente pode não valer a pena. Não vale a pena você jogar. Mas, why not both, sabe? Você tem dois de RPGs maravilhosos no console. Mano, vai embora. Você vai ter... Eu não sei se o Shin Megami Tensei 5 vai ser maravilhoso. Eu espero que seja. Mas, não diminui o TMS. O tempo que ele tem, que ele vai ter entre um e o outro é justificável. Ele não vai ficar saturado de jogar dois RPG em sequência. Porque, até porque a gente nem sabe quando que vai vir Shin Megami Tensei 5, então dá pra aproveitar. Teve anúncio? Teve anúncio? Nem lembro mais. É só um videozinho bem curto no começo do Switch. Teve no começo do Switch aquele vídeo falando o próximo projeto, e depois teve um outro vídeo sem gameplay, né, que era outras cutscenes, que aí falava, isso aqui, esse próximo projeto, a Shin Megami Tensei 5. A Atlus aparece que ela vai anunciar alguma coisa, eles falaram que esse ano é o ano que eles vão falar de Shin Megami Tensei 5, então, assim, esperem coisas pra série Shin Megami Tensei. Eu acho que o Shin Megami Tensei 5, provavelmente, eles vão falar agora, pelo menos pro Japão. E aí, ano que vem, talvez a gente pegue aqui. E eu não sei se isso bate com as minhas previsões, talvez eu esteja já me contradizendo. Uma petição rápida, especial do Esquina 64 sobre o casamento do Jeff. Eu fico mó feliz que as pessoas querem saber. Meu casamento não foi nada demais, tá? Mas eu acho bacana o pessoal querer ouvir. E outra petição, essa a gente já atendeu, Lucas no podcast sem edição. Passar bem, galera. Agora vocês sabem que o Lucas não é uma pessoa criada pela edição. É verdade, né? Era uma inteligência artificial. Mas não, eu tenho razões, né? O quê? A voz do Google. É que nos dois primeiros, nossa, o primeiro eu já tava meio cansado porque eu tinha ido no happy hour do trabalho com a galera e eu vi que estendeu. Eu ia dormir no meio do cast, ia ser foda, meu. E o segundo, a gente tinha gravado uma esquina antes, aí foi o Nintendo 3. E eu costumo dormir cedo, eu não consigo aguentar até tão tarde. Por exemplo, aqui agora eu tô meio passado já. E então eu pedi pra sair, né, que nem o Tropa de Elite. Resumindo, o primeiro foi bebida e o segundo foi descaso mesmo. E o último comentário é do Vladimir Almeida. E aí, tudo tranquilo? Bom, sobre o Byleth, não me importa muito, afinal não jogo Smash. E acredito que não jogarei, não faz meu estilo. Eu não sei se é o Smash ou o Byleth, né, mas fica a dúvida aí. Bom, provavelmente vou ouvir a resposta voltando das férias do serviço na ida ou no caminho da volta, se me mandarem embora. Caso seja mandado embora, vou poder jogar mais com minha família, XD. Até o desespero bater de achar outro emprego, mas se continuar no trampo, vou começar a jogar as coisas no caminho de Poá para o Brás. Nossa, Poá. Nossa, de Poá. Mano, é um rolê, cara. É uma hora e meia, eu acho. Porque só tem um trem que vai pra Poá e ele demora, hein? Eu conheço um cara de Poá, inclusive. Eu trabalhei com ele. Conheço o Poá, tem até um amigo que é de lá, é mais ou menos isso. É tipo isso, não vou zoar. É que o cara que era de Poá, que eu trabalhava com ele, falava que era bem pequeno lá. É uma cidadezinha quase interior até. Mas é município de São Paulo ainda. Suzano é município de São Paulo? Fica a dúvida. Acho que não. Mas é caminho de Suzano, né, Poá, eu acho. É no meio? Suzano é mais longe? Não sei. Eu sou horrível de geografia, desculpa, gente. Eu não sei essa parte do trem. É sentido Mogi das Cruzes. Mas, bom. O que eu mais gosto é que o pessoal aqui é feliz, né? Ah, eu posso ser demitido, mas eu vou ter mais tempo pra jogar e depois eu penso no que vou fazer. Ah, tem que ser otimista. Isso é bem bacana. É bem bacana dos nossos ouvintes. Aí ele falou que ele comprou um controle de Xbox One S, o único que funciona no Switch com 8-bit, e foi minha escolha justamente para jogar no celular. De tudo isso, eu quero uma ajuda. Aí eu tenho que ler isso aqui, mas eu não sei se a gente pode censurar isso aqui. Calma aí, gente. agora a gente entrou no caminho cinza. Mas eu vou ler, vamos ver. Sei perfeitamente que o podcast é focado na Nintendo, mas tirando o Super Nintendo e o Dolphin, que tem que emular, desconheço outro que rode jogos atuais ou que consiga rodar jogos de 3DS. Então gostaria que cada um desses desse três dicas de jogos que são realmente bons, PS1, PSP, etc. Que sejam de emuladores. Minha lista está Valkyrie Profile, Breath of Fire 4, Final Fantasy 9 e Final Fantasy 8. Valeu e até mais. Não, a gente só pode citar jogos e a gente vai supor que ele vai correr atrás do original, não, certo? Pode ser, vai ser isso. Eu vou desconsiderar a parte de emuladores. Eu só vou citar uma coisa. Não jogue Pokémon Snap, só isso. eu vou citar de PSX, porque dificilmente a gente tem a oportunidade de recomendar jogos de PSX aqui. Final Fantasy IX ele falou que já tem, né? Se não, eu quero recomendar. 9, 8, Breath of Fire 4 e Valkyrie Profile, tudo de PS1. Precisa ser RPG? Ele tem com isso aí, eu imagino que como ele quer jogar em movimento, talvez sim. Ah, cara, então joga os Legend of Legaia, Legend of Mana e algum outro Legend of, Legend of Dragoon, que também é bom. Ah, tem Romance, não é Romance, que é o Saga do PS1, eu esqueci o nome agora. Pode ser interessante se você gosta de RPG, é um RPG muito estranho, então assim, é um RPG que as coisas, os níveis da arma que você tem, morte pode ser pra sempre, não tem uma história mais explorar o mundo, não é uma história fixa. Eu esqueci agora o nome, Saga Frontier. Frontier 1 e Frontier 2 tem pro PS1. E deixa eu ver. Fala. Eu não tenho a menor ideia do que comentar. Vai, segue aí. Eu tô tentando lembrar, acho que, sei lá, Final Fantasy Crisis Core é um jogo de PS... Persona 3 Parable, já que você falou de jogos de PSP, Persona 3 Parable é um ótimo jogo. Joga Patapon. Patapon, tá, já que ele tá pedindo PSP, né? É, Crisis Core é um bom jogo pra você ter no PSP. E Dissidia. Pega o Dissidia que eu acho que você vai se divertir. Dissidia eu acho tão... Eu não gostei de Dissidia, eu sou meio... A parte, mas eu... Persona 3. E acho que é isso, não tem muito de RPGs assim, eu tô tentando lembrar mais. Eu acho que qualquer lista da internet deve ter, tipo, você pega 100 RPGs do PS1 que tem lá. E é isso. E é isso. E é isso, a gente termina falando de PlayStation. E emulador. E agora a gente... E agora a gente deveria fechar o cast, mas como esse aqui é um podcast que não tem limite, a gente vai lavar a roupa suja aqui mesmo. Como a gente pediu sugestões pro podcast de baixo orçamento, nós recebemos 4. E alguém aqui quer incluir alguma coisa? Eu quero incluir o podcast de baixo orçamento sobre games e outras coisas, que eu acho que é o nome mais adequado que a gente tem até agora. Tá bom. Então o Mário tem esse. O Daniel Hensober tem o Comentando os Comentários. O Marcelo Schneider deu a ideia do Recado 64 para Samir 64. O Vladimir Almeida, ele colocou Comentário 64. E o Rodney deu a ideia do Karaokê 64. E agora não, foi essa a ordem mesmo? Foi essas pessoas? Não foram as pessoas que falaram essas coisas? Não, acho que eu anotei... Posso ter errado. Você anotou? Se você anotou, vou confiar nas suas anotações. Eu anotei isso e se não for, desculpa. Mas foi isso. Eu voto em qualquer coisa 64. Eu acho que Comentando os Comentários eu já vi em outro podcast. E o de baixo orçamento e outras coisas fica uma coisa muito estranha. Eu não gostei. Eu vou no Recado 64, desde que ele não tenha colocado já, já tenha comprado essa marca. Lucas, muito cuidado com o que você vai falar agora, tá? Então deixa eu falar primeiro. Eu voto no podcast de baixo orçamento sobre games e outras coisas, porque eu acho que ele é o que mais esclarece o que é esse podcast. Ele é de baixo orçamento, é sobre games e outras coisas, e ele é longo e é o que descreve melhor esse podcast. Tipo, mano, a gente só tá fazendo, tanto quanto o nome. Lucas, pensa muito bem no que você vai fazer agora. Eu não vou pensar bem, cara, passou de meia-noite. Eu acho que tem que ser podcast de baixo orçamento, não sei o que, não sei o que, não sei o que. 64. eu gosto mais do Karaokê 64. Acho que Karaokê 64 é legal porque ninguém aqui é cantor e a gente só fala porcaria nesse negócio. Não, peraí, vocês têm três opções. Peraí, vocês estão me fazendo tipo escolher o Three Houses, né? Tem as suas três opções e pega uma delas. Você pode esperar o DLC, que eu não sei se vai ver. Ah, repete aí, é Karaokê 64 do Jeff. Podcast de baixo orçamento. Podcast de baixo orçamento sobre games e outras coisas, que acho que faz todo sentido. Tudo nome, isso que é foda. Que faz todo sentido. Que faz todo sentido. E o do Jomon é Recado 64. Recado 64, que eu tô com o Marcelo Schneider. Ah, vocês querem me fuder, minha mãe. Vocês querem me botar uma decisão desse tamanho na minha mão. Nossa. Mas pensa no que faz sentido, Lucas. Você acha que faz sentido ter 64 no nome? Olha assim, sempre que o Mario terminou de falar o nome dele, ele falou que faz sentido. Aí ele tá sendo muito tendencioso falando, pensa no que faz sentido, Lucas. É porque eu tô olhando pro nosso... A gente tá gravando aqui, tá escrito Discord 64. A gente tá abraçando a galhofa já, de certa forma. Então, vai na galhofa do podcast Baixo Orçamento sobre games e outras coisas, cara. Ele é 64. É disruptivo, Lucas. Porque a gente não tem um podcast com... Mara, qual é a sua opinião sobre esse nome com 64 no final? Acho que não tem que ter 64. Por que tem que ter 64, gente? Esquece 64, pelo amor de Deus. Esquece. Qual é o nome do nosso... que a gente fez o podcast há pouco, Mário. E a gente falou como a gente ama esse lugar. Qual é o nome desse lugar? Não importa. O nome do site não representa o nome do podcast, cara. É outra coisa. O podcast é um podcast. Tá. Karaokê. Já que o Mario fez campanha, karaokê é o que faz mais sentido. Lucas, desconecta e fala. O Jomon tá falando demais. O Mario tá sendo tendencioso comigo aí. Então eu acho que o karaokê é 64 mesmo. Boa, Jeff. Eu só confio no Jeff porque ele escolheu os Golden Deers também, então vamos lá. É isso aí, Lucas. Melhor resposta do mundo, velho. Então, esse é o nome desse. É, cara, o que você tem? De todos. Não. De todos, o Lucas conseguiu escolher o pior ainda. É impressionante. Ó, a democracia nunca tá certa, mas é a democracia. Ah, mas nesse eu vou ser tirano aí. Eu só quero falar que eu vou editar esse podcast e o resultado vai sair completamente diferente. Dois. É, o nome do site não vai mudar, não, hein? Mano, o Mario vai voltar na minha voz e falar: eu escolho baixo orçamento. Eu escolho baixo orçamento. Eu sou o Lucas e escolho baixo orçamento. Você vai ter que editar toda hora, porque eu vou apresentar como karaokê 64. Ah, a partir de hoje, todos eu vou editar. Vai ter a mulher do Google. Perdemos, Mario. A democracia é assim, Mario. Acontece. Ah, mas a mulher do Google vai anunciar todos agora. E é isso, então. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvirem a lavação de roupas hoje aqui. É assim que a gente decide as coisas. A gente trouxe o Lucas pra isso, uma voz sensata, porque a gente brigava muito. Aliás, a gente só falou flores, mas aí vocês podem ver que nem tudo são flores aqui no cast. E eu acho que a gente é um número par, né? É um número que não é pra decisão, e de repente o Lucas serve como número par da decisão. Bom, então é isso e até o próximo podcast de baixo orçamento sobre games e outras coisas. Episódio 4.